toda a grana, cara. A gente precisa dessa grana, porra. É muito cedo ainda, tem pouca. Porra, cara, essa grana não é tua. Se trabalha aqui, caralho, passa a grana ou então morre. Vai logo, porra, antes que chegue alguém. Moço, não me mate, pelo amor de Deus. Você vai casar com a bala, filho da puta. Chuva de bala, porra. Já tô aqui. Não tem como voltar. O sistema me criou tipo uma bomba nuclear. Ninguém se mexe, eu só quero cash. E se tentar bancar o herói, cresce sem pai. E seu pivete 20 mil. Não quer esmola, quero o que tá no cofre. Minha cota eu quero em dólar. Não me leve a mal, não é nada pessoal. Cê é só intermediário do meu alvo principal. Então vai, agiliza, vai. Que meu tempo é curto, que o banco junto e um mês quero levar em 10 segundos. Ai, bola, passa o rádio, fala pra ligar o carro. Que daqui a uma hora quero tá em outro estado. Aposentado, ripaquitão. E deixar de ser escravo da minha própria situação. Então vai lá, vai. Pega os malotes e traz pra cá. Não precisa chorar, é só não vacilar. Que se agir certinho, eu posso até pensar em te deixar voltar pra casa e ter história pra contar. Calma, calma, calma. Por favor, não se preocupem. Isso é apenas um assalto. A tribo loucuzão, gerente vacilão. Se apertar esse botão, cê vai dormir com o cão. Não sei pra que tanto medo, é só um assalto, caralho. Só quero o money do cofre, partir pra outro estado. Foi a última opção que sobrou, acredite. Agora já tô aqui, é sem história triste. Quero gozar, quero mar, tudo e pá. Aquele sonho de ricar, agora vai concretizar. Nem que seja por cima do seu corpo, pela saco, esse dinheiro não é seu, quer defender o quê? Mano, já passou um minuto, já atrasou demais. Agora cê vai virar defunto. Respeito é pra quem tem, só quero ficar zen. Os malotes de 100, sem dever pra ninguém. Não é apologia não, efeito colateral. Não me empurraram pra viela com banheiro de pau. E agora vem chorar na mira do meu ferro. Fica quieta, vadia, só o money que eu quero. Vamo embora, vamo nessa, Hotel Plaza me espera. Direto da viela pra outra atmosfera. Fui. Aí, piranha, essa porra aqui é um assalto.